Som, som, som. Aê, aê! Tô ouvindo. Vai. Aê, tô ouvindo. Tô ouvindo, tô ouvindo, tô ouvindo! Quem tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Dá duas batidas aí no bumbo, se tu estiver me ouvindo. Toca, toca, faz aí um quadrado aí, um quadradão. 4x4, quadradão. Te ouvindo, pô. Tô ouvindo. Agora eu tô ouvindo até tua voz pelo programa. Tô ouvindo também. Fala aí. Oi? Então, uma hora para. Agora eu tô ouvindo, mas tá bem baixo. Será que é porque tá perto aqui, cara? O microfone tá muito aberto, vai ver o que é isso. Só que eu tô sem fone, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou ligar o fone na caixa. Entendeu? Mas aí, só que isso aí não vai ser o som da guitarra. Eu tenho que ligar o fone. É o retorno, né? Tá retornando, não é isso? Existe um grande, existe um delay. Então, o que eu tô falando pra tu, ou o que tu tá me ouvindo lá no programa, é diferente do que eu tô falando aqui. Tem um delay muito grande. Então, a gente tem que só se ligar lá no programa, lá, entendeu? Tu tá batendo bumbo aí? Ele fica quase 10 segundos de delay aí, ó. Entendeu? Isso no programa, né? É um delay muito grande. É um delay alto pra caramba, então. Mas tem a caixa em cima aí, por isso que eu tô escutando a bateria, que tá muito alta. Ah, tá usando. Então, mas eu tirei. Peraí. Põe o fone. É o seguinte, põe o fone. Mas não dá, caralho. Se eu colocar o fone, eu não te ouço. Não dá, cara. Hã? Espera aí, eu vou colocar o fone de novo, mas eu não vou ouvir. Eu não você sei. Você tá colocando o fone no lugar do alto-falante, não? Tu não tá colocando ao contrário? Não, pô, aqui só tem entrada pra fone só. Peraí, vou fazer de novo. Vamos lá. Vê aí. Toca aí. Tá ouvindo a guitarra? Eu acho que meu fone tá bichado. O fone aqui que tá pro saco. Oi, vamos ver se é isso. Oi. Oi. que é. Aí, ó. Oi, oi. É o fone. Quando eu coloco o